A paz do Senhor, irmãos e irmãs, depois de uma semana sem ministrações, nós estamos retomando as ministrações da palavra do Senhor e eu vou retomar pelo estudo para líderes, fazendo a unidade 15, o dom da fé. E lembro a vocês, a fonte sempre é imperativo que nós citemos a fonte. O livro é o Espírito Santo e seus dons, livro que eu estou utilizando. O pastor é Kenneth Hagin e a editora é Graça Editorial. Recomendo que você adquira, tá bem? Vale a pena ter esse material em mãos. Quero só apontar para vocês, informar vocês, melhor dizendo, que a pastora Margarete, nessa semana que passou, chegou a ministrar 3 vezes na igreja e conseguiu, com muita dificuldade, com muita dor, até usando um apoio para o braço em uma das vezes, mas tem feito o seu trabalho e nos ajudado grandemente. A questão é que a dor é imensa. Vocês sabem que ela tem passado por isso. E para ela segurar o celular, fica impossível, ao mesmo tempo, quase impossível, mas fica muito desconfortável para que a gente se sinta à vontade para ministrar. Se eu segurar o celular, ou outra pessoa, também fica muito difícil, irmãos. Por que muito difícil? Se fosse uma emergência, que não tivesse nenhuma ministração, mas nós temos quase 500 ministrações no blog, ela poderia fazer. Mas você está segurando, a pessoa precisa, nós que pregamos e somos latino-americanos, pregamos também um pouco com a mão, com o movimentar do nosso corpo. Então, isso dificulta. E colocar o celular como tentamos, parado, na mesa, apoiado, melhora bastante, mas ainda não elimina a dor que ela vai sentindo. Então, para fazer uma ministração com todas as dores, isso não é o mais recomendável. Então, vamos ver, o mais rápido possível que ela esteja bem e aguentando a ministração inteira. Ela certamente fará ministrações maravilhosas no livro de Jeremias, maravilhosas, tá bem? Tenho certeza disso, mas ainda não foi nessa semana. Essa semana ainda não foi possível. Mas conto essa notícia que vai alegrar o seu coração. Ela já fez pelo menos 3 ministrações que eu estou me lembrando agora, lá na igreja, e isso nos deixa muito, muito contentes lá na igreja em Vargem Alegre. Tá bom? Muito bem. Depois dessa informação, vamos retomar. Então, vamos falar hoje sobre o dom da fé. Irmãos e irmãs, depois de termos falado sobre 3 unidades já, você vai tendo a metodologia do autor e a nossa própria para expor já delineada. Ou seja, nós sabemos que temos que apresentar o texto, nós vamos dizer aquilo que o dom da fé é, aquilo que o dom da fé não é, e nós vamos citar exemplos também de personagens bíblicas para clarear a sua compreensão. Mas tenho a impressão de que se você ficar bastante atento, nós vamos gastar cada vez menos tempo com as ministrações sem perda de conteúdo, porque já nos familiarizamos com a metodologia do autor e a nossa própria de expor, tá bem? Ao expor. Diz assim em 1 Coríntios capítulo 12, de 7 a 11, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Muito bem. Meus queridos líderes, a quem nós destinamos prioritariamente essa ministração, já são 14, essa é a 15ª dessa série para líderes. Os três dons espirituais que fazem alguma coisa, ou chamados dons de poder, os três dons de poder, frequentemente eles são chamados assim, tá bem, líder? Eles incluem o dom da fé, o dom de curar e a operação de milagres. Então, esta é a primeira verdade, esta é uma proposição que você não pode perder de vista. Como um primeiro ponto apresentado pelo autor, eu digo, os dons do Espírito são sobrenaturais. E você vai me dizer com toda a razão, é claro que são sobrenaturais, porque tudo que estamos falando sobre, quando nós falamos sobre Deus e tudo que estamos falando nos livros da Bíblia, são realidades espirituais, e se são realidades espirituais, são sobrenaturais, na maior parte das situações. Isso deve ficar claro. Só que o que nós estamos querendo destacar aqui, já me apropriando da ministração do autor, é que além do fato de ser sobrenatural, espiritual e sobrenatural, há uma particularidade, a uma especificidade, porque trata-se dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. São nove dons. Nós já vimos três dons de revelação. E agora vamos ver o primeiro dom de poder. Então, trata-se de um dom da fé e tem uma particularidade, tem uma especificidade. Ele é especial. Nós vamos estudar os três dons de poder do Espírito Santo em três unidades e o dom da fé, as operações de milagres e os dons de curar. Nessa lição, nós estudaremos primeiro dos dons do poder, o dom da fé. A Bíblia Amplificada diz: a outro, fé, operadora de maravilhas. Esse dom do Espírito Santo também é chamado de fé especial, porque se difere, da fé em geral. No que se difere? Pergunta você. E tem que perguntar, claro. O dom da fé especial não é. Agora já começamos, ó, a metodologia do autor. O que não é? Não é idêntico à fé justificadora e à fé salvadora. A fé santificadora e a fé glorificadora. Na verdade, todos, né, são operações da graça. E glória a Deus. Então, está dentro do tema fé? Sim. Ponto. Está dentro do tema fé. Mas há uma particularidade, como eu disse duas vezes, que é o fato de ser um dom do Espírito Santo. Ou seja, a fé a respeito da qual estamos falando, querido líder, nessa lição, é uma fé especial. É diferente da fé em geral, da fé justificadora, salvadora, santificadora, glorificadora. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, por meio da qual o crente é revestido do poder da fé especial, da fé operadora de maravilhas, e vai além da fé salvífica. É algo a mais. Não é que é melhor nem pior, é diferente. Vai além desse conjunto que nós conhecemos, desde a justificação, que é uma operação da graça, né? A mesma graça que opera justificação, salvação, santificação e glorificação. Mas essa graça é recebida pela fé. E esses dons que nós vamos falar, os três dons de poder, são um elemento a mais do tema fé, concedidos pelo Espírito Santo para a igreja realizar o seu ministério. Penso que esteja bem claro, concedido pelo Espírito para a igreja realizar o seu ministério. Então, o cristão é revestido do poder da fé especial, da fé operadora de maravilhas, e vai além desse conjunto que nós falamos da justificação, salvação, santificação e glorificação. Bem, o dom da fé é um dom do Espírito Santo ao cristão, a fim de que esse receba milagres. Aqui eu vou repetir mais duas vezes agora. Anote aí. O dom da fé, essa é a definição. O dom da fé é um dom do Espírito Santo ao cristão, a fim de que ele receba milagres. Repito, o dom da fé é um dom do Espírito que é concedido ao cristão a fim de que ele receba milagres. Nós não temos muitos relatos de milagres em toda a Bíblia? Muito bem. O acolhimento desse milagre deu-se, pelo dom da fé. Então nós precisamos do dom da fé. Jesus costumava dizer: a tua fé te salvou. Agora, acontece uma diferença entre a fé e a ministração do milagre. Um é ativo e outro é passivo. Vamos entender? A operação de milagres, 1 Coríntios 12, 10. Em outras palavras, quando nós recebemos um milagre, e você pode pedir ao Senhor agora: Senhor, se for agradável ao Senhor, conceda-me o dom da fé para que eu receba os teus milagres. Então, o dom da fé é para eu receber um milagre. Não operar, não ministrar o milagre. Quando nós ministramos o milagre, declaramos, realizamos, mediante a unção do Espírito, estamos operando um milagre através desse dom sobrenatural do Espírito chamado operação de milagre. Aí você está na ativa. Você é usado ativamente por Deus para realizar, para ser um instrumento e realizar um milagre. Quando você recebe o dom da fé, que é o que nós estamos trabalhando hoje, então vamos reforçar, o dom da fé não é para você ministrar o milagre, embora isso possa acontecer também numa situação ou outra, mas em geral, o dom da fé é para que você receba. E eu desde já declaro: receba em nome de Jesus o dom da fé. Tá bem? Para você poder experimentar tudo que Deus tem à disposição. Também não é idêntico a fé que vem pelo ouvir da palavra e que vai gerando em nós o fruto do Espírito, que retrata com maestria o caráter de Jesus, a vida de Jesus, a imagem de Jesus. O fruto do Espírito é para o caráter. Os dons do Espírito são para o poder. Agora eu vou falar de novo. O fruto é para o caráter. E é pelo fruto que nós somos conhecidos. Pelo nosso caráter, por aquilo que as pessoas veem em nós, por aquilo que Deus, em primeiro lugar, vê, o que você mesmo vê e o que os outros veem. Os dons não são exatamente para a formação do caráter cristão, mas para o poder do exercício ministerial, da vida ministerial. Ótimo. Nós ficamos sabendo assim que há tipos diferentes de fé. Há uma fé para a salvação, que nos leva à justificação, à salvação, à santificação e um dia à glorificação. Há um tipo de fé, todos dentro da matéria fé, do campo fé. A fé ou fidelidade que é um fruto do Espírito, vem depois da salvação e vai moldando o seu caráter à imagem e semelhança de Deus, e a manifestação do dom do Espírito Santo é esse que nós estamos tratando, o dom da fé especial. Ele pode vir como um dom do Espírito Santo. Ele vem como um dom do Espírito Santo. Não é pode vir, ele vem depois de a pessoa receber o batismo no Espírito, geralmente. Mesmo assim, o dom da fé, que é um dom do Espírito, opera conforme ele quer e não conforme nós queremos. Eu estou reforçando isso do autor, porque às vezes Deus, essa é a ordem que nós percebemos na maior parte dos textos. Mas Deus às vezes quer fazer um milagre, como na casa de Cornélio, já fez tudo: salvação, batismo no Espírito, derramamento, com certeza de dom, uma coisa maravilhosa, salvação da família. Então, Deus pode operar como ele quiser, ele é Senhor. Além disso, conforme já foi indicado, esse dom da fé não é o fruto da fé que cresce na vida da pessoa a fim de desenvolver o caráter cristão, não é o fruto do Espírito. Existe, no entanto, um tipo de fé que é chamada de fé geral que todos os crentes possuem. Ora, se você é cristão, é porque você teve fé para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, existe esse tipo de fé e que pode ser aumentada, ampliada, alimentando-se da palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E exercitando também a fé na arena da vida. Todos nós podemos ter a fé que sempre aumenta. O dom da fé, no entanto, é uma manifestação do Espírito Santo, dada como o Espírito quer. Muito bem. Glória a Deus. Acho que fica claro esses três tipos de manifestação da fé, todos ligados ao tema fé, à matéria fé. Agora nós queremos continuar reforçando o que ele não é. O dom da fé não é o dom de operação de milagres. Por quê? Porque o dom de operação de milagres, eu ministro, eu sou ativo. E no dom da fé, eu sou passivo, eu recebo. Tá bem? O dom da fé também é distinto da operação de milagres, embora os dois produzam milagres. Um desses dons é ativo e o outro é passivo. Aí lembre-se também da voz passiva que ajuda você. A operação de milagres é ativa. A operação, a ministração do milagre é ativa, opera ativamente um milagre. O dom da fé não opera um milagre, recebe passivamente um milagre. E aí Jesus dizia: tua fé te salvou. Em outras palavras, a diferença entre a operação de milagres e o dom da fé é que a operação de milagres faz ativamente, ao passo que o dom da fé especial recebe passivamente. Penso que esteja claro. Depois você pode ouvir de novo se tiver alguma dúvida. Mas um é ativo, outro é passivo. Não há dúvida de que Deus deu a Daniel fé especial, uma manifestação desse dom do Espírito para receber o livramento. Daniel não fez nada, simplesmente deitou-se e foi dormir na cova dos leões. Sua fé ali era passiva ao invés de ativa, até porque ele tinha juízo, ele não ia partir para cima dos leões famintos, né? Fosse Davi, talvez, que lutava com os animais, mas no caso de Daniel, ficou na sua condição passiva. Sua fé era passiva ao invés de ativa, mas não deixou de receber o milagre. Foi liberto na cova dos leões, bem como seus amigos, na fogueira, na fornalha que foram colocados. Vemos. Com isso, Jesus exercendo esse tipo de fé enquanto dormia na popa de um barco, no meio de um grande temporal de vento. Todo mundo apavorado, os discípulos apavorados e Jesus passivamente dormindo, tranquilo. Até que ele sai dessa condição, alguém pode argumentar: sim, mas trata-se do próprio Jesus, ele é o Filho de Deus, e aí ele sai da condição passiva de receber a graça, receber o poder de Deus, e ele recebeu, né, a calmaria no mar. Mas antes de receber, ele também deu ordem para que a tempestade se acalmasse, melhor dizendo. Então, foi ativo ao ministrar aí a operação de milagre. Ele realizou uma obra sobrenatural e foi passivo ao receber. Quando recebeu, então ali está o dom da fé. Quando ministrou, está a operação de milagres. Mas Jesus disse com clareza, querido líder: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Se, porém, Jesus fazia as obras como homem ungido pelo Espírito Santo, certamente os crentes, sob a inspiração e a unção do Espírito Santo, podem fazer a mesma coisa. Eu estou lendo um livro do A.W. Tozer e parece que o livro foi escrito ontem. E ele nos exorta grandemente a experimentar o verdadeiro cristianismo. E nesse verdadeiro cristianismo, nós não podemos tirar, eliminar os sinais e as maravilhas, os milagres. Agora, para experimentar os sinais, as maravilhas, as curas, os milagres, é preciso que haja o dom da fé para a pessoa receber. E é preciso que haja também o dom de operação de milagres para que alguém possa ministrar. E o dom da cura para que alguém possa ministrar. Louvado seja Deus. Portanto, a operação de milagres emprega a fé. Vou repetir: a operação de milagres emprega a fé, como Jesus lá no barco, que ativamente opera um milagre, como Jesus operou. Mas o dom da fé emprega a fé que passivamente espera um milagre. Então, eles ficaram aguardando alguns segundos ou minutos, a gente não sabe, mas a tempestade acalmou. Aí é o dom da fé. Passivamente receberam a graça de Deus operando. É a espera de um milagre. Essa espera de um milagre é o dom da fé. Vou repetir mais duas vezes: a espera do milagre e a apropriação do milagre de Deus é o dom da fé. A espera de um milagre e a apropriação do dom da fé é A bênção que Deus tem para nós, de modo ininterrupto e contínuo. Isso significa que, quando é necessário, há certa duração no dom da fé especial. É contínua na sua ação. Portanto, irmãos e irmãs, o dom da fé é um dom ou capacitação divina da parte do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade. A igreja não pode deixar de lado a terceira pessoa da Trindade, sob pena de não viver o Evangelho plenamente e entristecer o Espírito de Deus e depois ser julgado por isso. Então temos que voltar a ter temor. O dom da fé é um dom de capacitação divina da parte do Espírito de Deus, que leva aquilo que é falado ou desejado pelo homem ou falado por Deus a acabar realizando-se. A pessoa crê, Deus opera e o milagre é realizado. O milagre, expressão vocal, certeza, maldição ou benefício, criação ou destruição, remoção ou mudança, quer humano, quer divino, acabará se realizando quando for falado segundo a inspiração desse dom da fé especial. O autor destaca, e eu quero destacar também, pelo menos um pequeno fragmento, de Wiggles Word e o dom da fé. Ele disse assim, numa ocasião: eu continuei orando, no entanto, continuei orando, cheguei até onde podia com a minha própria fé. E então Deus tomou posse de mim, ele me envolveu de tal maneira que eu poderia crer em tudo. A fé do Senhor Jesus Cristo me agarrou e uma paz sólida entrou no meu coração. Eu exclamei: ele vive, ele vive, ele vive. E ainda hoje ele continua com vida. Foi uma operação de Eagles ou Worth, de ressurreição, uma obra de ressurreição, e ele tinha o testemunho dessa vida. Que viveu, continuou vivendo depois como Lázaro, como a filha de Jairo, né? Ele tinha o testemunho vivo dessa pessoa para mostrar que é possível e que nós estamos experimentando muito pouco daquilo que Deus deseja para nós como igreja. Deus tem muito mais para nós e ele deseja operar muito mais, porque isso edifica a nossa fé. Isso primeiro nos abençoa, depois edifica a nossa fé, depois é testemunho para outras pessoas que ainda não creem. É bênção, infindável. Muito bem. Os dons do poder frequentemente operam juntos. Isso é importante você entender. Você lembra que os dons de revelação podem operar juntos, por isso que eles estão organizados em blocos, que a gente organiza em blocos. Porque os dons de revelação, às vezes, operam juntos, os dons de poder, frequentemente operam juntos. Logo, todos os três dons de poder estão em manifestação quando alguém é ressurreto, como é o caso desse homem dentre os mortos. Mas no caso da cura, trata-se da operação dos dons de curar. Aí é um que nós vamos trabalhar ainda. Na purificação de um leproso, ou na cura de alguma enfermidade incurável, ou de algum aleijado, os dons de curar estão em operação. Outra coisa que acontece, muito importante para nós sabermos, e você, líder, vai ter que lidar com isso. Você que é missionário ou que já está à frente de um trabalho, as denominações usam nomenclaturas diferentes, então eu não vou ficar detalhando aqui. Para nós, na Assembleia de Deus, no Ministério Galileia, Deus pode operar por vários irmãos, mas é preferencialmente quem estabelece a ordem, a direção, a orientação, ou antes, ou durante, ou depois, é o que nós chamamos de santo ministério. A saber, os ministérios levantados por Deus, para a igreja. Simples assim. Bem, com as nossas. Falando agora de um outro tema, expulsão de demônio, né? Com nossas próprias forças, não conseguimos lidar com o diabo. Deus, porém, nos tem dado a sua palavra, aleluia. E ele tem nos dado o seu poder. E ele tem nos dado a sua autoridade. E todos os equipamentos espirituais necessários para concretizar a derrota de Satanás em nossa própria vida. Então, a primeira atuação do maligno, o primeiro lugar que ele escolhe para batalhar com você, batalha espiritual, é na sua própria vida. E nós temos que nos preparar, nos equipar, nos armar com armas espirituais para vencê-lo na nossa vida. Depois ele tenta, detonar, roubar, matar e destruir a nossa família, casamento, relacionamento de pais e filhos. Então, atenção, porque o ataque é diário e ele não cessa, é ininterrupto. Depois de atuar de lutar contra você no campo da sua particularidade, nós chamamos isso de subjetividade, que vem de sujeito, tá bem? Depois de lutar contra você, particularmente, ele luta contra a sua família. Depois de lutar contra a sua família, ele vai lutar contra a sua igreja, igreja local. Porque se ele comprometer a sua igreja local, é como nós estamos fazendo uma construção aqui, e é como se. E está chovendo demais, né, irmãos? No Brasil inteiro. É como se fosse uma casa sem telhado. Se você não tem autoridade espiritual sobre a sua vida, ou não tem gente intercedendo por você, seria uma casa sem telhado. Ou seja, iria inundar toda. Ou com muitas brechas, muitas goteiras. Então ele vai tentar atrapalhar a vida pessoal, depois a vida familiar, depois a igreja local. E ele não para. Depois disso, ele vai tentar atrapalhar os seus estudos. Irmãos, eu poderia, aqui falando sobre isso, me lembro de cada área em que, quando eu não conhecia Jesus, o diabo foi tentando atrapalhar em cada área dessa. Seu estudo, seu trabalho. Às vezes, deixando você sem trabalho para te machucar. Às vezes, providenciando um tipo de trabalho que te afasta da comunhão com Deus. Cuidado. Porque muitos, milhares de cristãos perderam o temor de Deus. Um dia na juventude foram instrumentos, mas depois só pensaram em trabalho. Daqui a 20 anos estarão com a vida econômica muito boa, e não há nenhum crime em estar com a vida econômica boa, mas eles terão lançado fora, em alguns casos, em alguns, não todo irmão, em alguns casos, terão lançado fora todo o tempo do seu ministério. Então, às vezes é com o trabalho, às vezes é na área sentimental. Bom, aí ele vai para todo o campo dos relacionamentos que temos, né? E vai para o campo da materialidade, ou seja, os conflitos que nós temos que passar na vida por causa das necessidades que temos, como o pardal que encontrou casa, a andorinha que encontrou ninho e o salmista que encontrou os altares. Ele vai atacar tudo. Então, para expulsar o diabo não é tão simples, né? Você tem autoridade, vai lá e expulsa, mas glória a Deus, fico feliz. Mas se você está aprendendo, líder, é importante que você entenda que não é com a sua própria força, não é na força do seu braço. Ah, mas eu sou mais forte que o endemoniado. Não é, não. O endemoniado pode ser aparentemente mais frágil, ele te pega e te arremessa no lugar. Você pode ser um fortão e ele te arremessa. Então, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Com a nossa própria força, na força do nosso braço, não vai. Não conseguimos lidar com isso, com o diabo. Deus, porém, nos tem dado a sua palavra e o seu poder. Aí sim, ele tem nos dado a sua autoridade e todos os equipamentos espirituais necessários para concretizar a derrota de Satanás em nossa própria vida. E aí, pegue cada área que eu mencionei e declare vitória e viva a vitória. Em cada área, particularmente na família, na igreja local, na denominação, né? No estudo, no trabalho, no lazer, no entretenimento, na vida material, em tudo, Deus quer te dar vitória. E uma parte daquele equipamento espiritual que Deus nos tem dado é esse dom sobrenatural da fé. Em segundo lugar, temos visto como esse dom da fé era manifestado visando a proteção pessoal em circunstâncias perigosas, tais como o caso de Daniel na cova dos leões e seus amigos na fogueira. Terceiro, esse dom da fé era manifestado em favor do sustento sobrenatural num período de fome. Quem não se lembra? Percebemos esse fato, por exemplo, no caso de Elias, quando ele foi alimentado pelos corvos. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Forçosamente a fé que Elias tinha foi dada a ele de modo sobrenatural, pois estava além do alcance da fé normal acreditar que os corvos viriam alimentá-lo. Mas de fato trouxeram-lhe alimento de manhã e de noite, porque Deus faz o que ele quer, quando quer e como quer e do jeito que quer. Em quarto lugar, você pode dizer, Esse dom da fé é manifestado para ressuscitar os mortos, conforme já falamos. E aqui, ressuscitar mortos fisicamente e ressuscitar mortos emocionalmente. Coisas que estão mortas na vida da pessoa, e morta mesmo, coisa morta, relacionamentos mortos há 30 anos, 40 anos. E mortos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A pessoa não volta mais para Deus. Mas lá no Vale dos Ossos Secos nós vemos que nós temos autoridade para fazer operar essa ressurreição. Em quinto, o dom da fé é usado na expulsão de espíritos malignos, de demônios. Quando expulsamos demônios, confiamos em Deus para honrar nossa palavra como se fosse a dele. E em sexto, em algumas circunstâncias, esse dom entra em operação na imposição de mãos, as pessoas receberem a plenitude para as pessoas, perdão, para as pessoas receberem a plenitude do Espírito. Traduzindo, o dom da fé a pessoa pode receber pela imposição de mãos. Domingo eu fiz um convite a aceitar daquilo que Deus tinha para a igreja, do batismo no Espírito Santo. Não impus as mãos sobre cada um, mas liberei essa palavra de batismo no Espírito. E a pessoa, se ela recebeu com o dom da fé, eu tenho certeza que vou encontrar outros irmãos diferentes. E nós vamos insistir até que todos sejam queimados pelo fogo santo, inebriados pelo vinho novo. Bem, para encerrar, irmãos, eu cito Gálatas 3:5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É quase óbvio, né? Eu vou entrar com o apóstolo Paulo agora, mas para quem não entendeu, Paulo estava dizendo aos Gálatas que opera milagre e estava se referindo à operação de milagres pela fé, aquilo que o Espírito concede. Contra os judaizantes que estavam perturbando o ministério, onde ele ia, plantava a igreja, pois passavam uns legalistas lá que tentaram atormentar Jesus, também fizeram isso com Paulo, com Pedro e com os discípulos. Queridos, finalizando mesmo, resumindo, podemos dizer que pelo dom da fé, a violência do fogo foi controlada, como no caso de Elias, primeiro livro de Reis 18:38. Pelo dom da fé, houve manifestação sobrenatural de poderes milagrosos para alimentar e sustentar um homem de modo sobrenatural. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, 4 a 6. Outro viveu e labutou durante 40 dias sem alimento nem água e foi sustentado por Deus. Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Líderes, anjos têm guardado os servos de Deus, anjos têm guardado vocês, protegendo-os, porque esse dom estava em manifestação. Homens têm sido livrados da ferocidade das feras, assim como Daniel na cova dos leões. Daniel 6:22. Portanto, o dom da fé traz uma paz interior ao espírito daqueles através dos quais esse dom é manifestado. Pedro, por exemplo, um homem condenado à morte, e foi crucificado de ponta cabeça, dormia na própria véspera da sua execução. Mas num primeiro momento ele foi livrado da morte. Atos capítulo 12, versículo 6 a 11. E por meio desse dom, interrompeu-se uma tempestade violenta que ameaçava afundar um barco no mar e destruir várias vidas humanas. Marcos 4, 39. Nós poderíamos ficar aqui agora sem parar, porque quase todo o ministério de Jesus, tão certo como ele viveu e 70% aproximadamente do seu tempo, 75% do seu tempo, né? Ele gastou com os discípulos também. Ele gastou com os discípulos, mas ele ia ensinando através da cura, da libertação, da operação de sinais e maravilhas. E essa operação era vista pelos discípulos, porque eles estavam fazendo a escola de liderança com Jesus e aprenderam depois, porque eles que assumiram essa obra. Nesse dia e hora em que vivemos hoje, esses dons do Espírito Santo serão necessários, irmãos e irmãs, líderes da igreja, para levar a efeito aquilo que Deus deseja realizar na terra. Aleluia, glória a Deus. Como citação que o pastor faz, Smith, Wigglesworth, a fé que aumenta sempre, escrito em 1924, Springfield, Missouri Gospel Publishing House. Foi provavelmente reeditado em 1971, página 138, 139. Quando você vê esses homens falando, e do século XX, ou de um século atrás, ou de mais de um século, parece que é hoje. Parece que foi hoje a ministração. Mas é porque a palavra é assim. Então, que Deus abençoe vocês. Eu vou orar por vocês agora e eu quero pedir que você ore comigo a hora que você ouvir, não importa a hora, e você diga: Senhor, eu quero receber o dom da fé, porque eu quero ser um recebedor de milagres para minha vida, família, igreja local, denominação e tudo mais. Ore recebendo agora. Senhor, basta uma palavra tua. Não é necessário mais nada. Não é necessário que a pastora Margarete, a Vivian ou eu estejamos nos lugares onde estão os irmãos do sul ao norte desse país. Não é necessário que nós estejamos em 23 países que nos ouvem, e eu te peço até o final de fevereiro mais um país, Senhor. E que aumente o número de ouvintes e de leitores. Mas agora o mais importante não é isso. O mais importante é que todo irmão que ouvir essa palavra receba os teus dons, receba o batismo no Espírito Santo, receba os teus dons. E Senhor, para todos aqueles que o Senhor tem o dom da fé, libera hoje, por favor, é um pedido, Senhor. Eu estou pedindo segundo a tua palavra, libera hoje à noite o dom da fé, para que eles comecem a experimentar milagres. Nós já oramos pelos dons de revelação e cremos que muitos irmãos e irmãs estão recebendo mais revelação do alto. Aqui em casa mesmo, com a tua serva, tem recebido, a tua serva tem recebido orientação do alto transparente, direto e reto. Faz isso agora, Senhor, na vida dos irmãos e das irmãs, desses 5 mil irmãos e 75, nós oramos para que eles recebam o dom da fé, ou todos aqueles que o Senhor deseja que recebam, porque muitos receberão outros dons. E o corpo de Cristo é assim: uns vão receber alguns dons de revelação, outros dons de poder, outros dons de comunicação, e os nove dons do Espírito serão distribuídos pela igreja. Eu libero sobre toda a igreja, e particularmente sobre essa comunidade interdenominacional, que o Senhor opere o dom da fé em o nome e para a glória de Jesus, e já vá preparando os teus filhos para o próximo dom, Senhor, que o Senhor há de liberar. Nós te agradecemos e oramos em nome e para a glória de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a consolação, o poder, a distribuição de dons do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado. Estamos retomando. Vamos agora ministrar, o apóstolo Paulo. E eu quero dizer a você que, a partir de agora, Deus me corrigiu quando eu estava orientando a igreja aqui. Não estava chamando atenção, nada disso. Estava orientando, trazendo, para dentro do princípio da palavra de Deus. E orientando a eles, o Senhor me falou: por que ficas tão tímido? Se o ouro e a prata são meus, eles estão à disposição de quem eu quiser. Então, irmãos, eu vou agora procurar, uma vez por semana, duas, três, colocar as nossas contas para que você possa nos abençoar. Nós ganhamos mais três mantenedores, mas eu agora estou decidido. Nós queremos muito mais, não para nós. Nós teremos um limite. Aí, quando chegarmos a uns 30 mantenedores, são 17 hoje, alguns com R$ 30, outros com 50, outros com 70, outros com 100, outros com 200, outros com 300, outro com 400, um irmão. Então, acaba saindo quase que na média de R$ 100 por pessoa. E quando nós completarmos isso para podermos ter o nosso convênio e uma possibilidade de tratamento, Senhor, nós queremos investir na construção. Se for agora, se o Senhor providenciar agora, eu já quero liberar dinheiro para o Embu das Artes, onde é uma igreja que estamos construindo. Depois aqui em Entre Folhas, depois a compra do terreno em Vargem Alegre, depois outras cidades. Então, eu vou colocar e vou clarear para você. Há 2 anos atrás, uma irmã muito querida, já passou 2 anos, 2 anos e 1 mês, muito querida, a Valquíria, me ajudou a perceber uma coisa que eu tinha me acomodado E na época estava saudosa a Rose também. Foi um momento precioso. Eu tinha me acomodado, deixando tudo nas costas da esposa. Confessando aqui para vocês com toda a transparência. Então, tudo que você quiser ofertar para a nossa vida pessoal, quem administra a nossa vida pessoal cotidiana sou eu. Então, vai estar lá na conta, Pastor Sérgio, Gama Lavoura. Agora, nós, nesse momento, então, fizemos uma partilha para a gente poder, pela fé que nós estamos tendo, pelo dom da fé, de que Deus vai providenciar, aqueles que quiserem ser mantenedores do convênio de saúde, depositem na conta da pastora Margarete, porque ela vai estar cuidando disso. E eu creio que os dois terão. E depois, uma terceira conta eu vou colocando alternadamente. Eu vou colocar a conta da nossa igreja. Se você quiser investir, ah, eu quero investir, mas eu quero investir na construção do templo. Eu gosto disso, eu acho importante. Maravilha! Glória a Deus! Então aí você vai ter o número da conta e vai investir na igreja, tá bem? Eu tenho certeza que Deus vai fazer essa obra e, como eu tenho certeza, eu já agradeço. Muito obrigado, que Deus abençoe e agora preparem-se para compartilharmos sobre o pensamento de Paulo, a teologia paulina. Nós vamos comer mesmo, degustar de tudo aquilo que Paulo nos dá, tá bom? Deus abençoe e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.